Chulmerito. Onde a máquina me leva não há nada. Horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mascaro já ficou para trás. Qualquer um que leva vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel não espelha a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba. A música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar. Ai, que me dera encontrar contigo agora e esquecer as culpas dessa estrada. Eu, meu filho, saia com riso e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais esquecerá que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu caminho, na despedida perto de um lindo. Quem sabe